Pedro, uma partida que só foi o nó desatado aos 28 minutos e depois foi complicado. Como é que viu este jogo quando o Oliveira do Hospital não conseguiu aquilo que seria expectável para esta partida, jogar mais no campo do adversário, tentar ganhar o jogo? Acabou por estar muito no seu reduto, uma partida algo complicada para este final desta primeira fase. Sim, tocou aí num aspecto importante, que é o... Nós não nos iludimos, sabíamos que íamos defrontar um adversário que o lugar que ocupa na tabela não corresponde à qualidade individual que tem no plantel. Sabíamos de antemão que era um adversário que tinha empatado com o Covilhã, pronto, um adversário que não tem vencido, mas também tem conseguido alguns empates importantes. Claro que é frustrante, depois fazemos o jogo aos 28 minutos inconscientemente, os jogadores baixam um bocadinho o bloco, é normal, dão mais iniciativa ao adversário, acaba por ser frustrante, porque mesmo após 1-0, na segunda parte, temos 3, 4 situações em que podemos, em transição, como, não em organização, como você disse, mas mais em transição, podemos aumentar a vantagem, e depois pronto, com lance infeliz, feliz do adversário, infeliz nosso, se é intencional, atenção, se é intencional, peço desculpa e dou os parabéns, porque é de facto um golo do outro mundo, mas pareceu-me que de facto quer cruzar e a bola entra direta, não conseguimos o objetivo principal ao qual nos propusemos, que era iniciar com 4 pontos, não atingimos o objetivo que queríamos para o jogo de hoje, falando só no jogo, que era a vitória, queríamos a terceira vitória consecutiva a jogar em Oliveira, em Tábua neste caso, pronto, não conseguimos. Dar os parabéns também ao adversário que teve uma atitude muito forte no jogo, que também trabalhou muito para não o perder neste caso, mas pronto, faz parte. Já falamos da próxima fase, falamos ainda desta. O Oliveira do Hospital acaba por conseguir apenas uma vitória só em casa frente ao Covilhã. É muito pouco para uma equipe que quer, naturalmente, outros lugares e tem outros objetivos. Não, também vencemos o Caldas. Sim, o Caldas. Sim, também vencemos o Caldas, aliás. Aqui em casa, sim. Os últimos dois jogos que realizamos aqui tínhamos duas vitórias, com o Covilhã e com o Caldas. Podemos ver de várias perspectivas. Não ganhamos este jogo, mas ganhamos outros dois. Ou seja, há 3 jogos que não perdemos em casa. Podemos ver dos dois lados. Mas sim, mas queríamos ser mais forte. Andamos sempre a sofrer golos de forma difícil para nós também gerir emocionalmente os jogadores. Ou são erros individuais, ou são golos, que podemos dizer golos, excelentes golos em que não há muito a fazer, mas atenção que o adversário também tem 2 situações que pode fazer, tem uma bola no poste e uma na trave, mas nós também temos 3, 4, 5 situações em superioridade numérica e também não conseguimos finalizar. De uma forma geral, o adversário com mais bola, nós sabíamos que o 1º de dezembro é a 4ª equipa da Liga 3 que mais bola tem, que mais posse de bola tem em todos os jogos. Nós estávamos preparados para isso. É um erro na Liga 3 olhar-se para a tabela, é um erro, eu já dei vários exemplos que Lourosa desceu, o São João de Ver o ano passado por um golo não vai à fase seguinte, acaba por descer, o Varzinho ano passado não desce aos 95, o Oliveira do Hospital não desce também no limite, ou seja, a Liga 3 é fértil em surpresas, não há jogos fáceis, nunca vai haver, nós estamos preparados para isso. Entendo, eu como adepto olho para a tabela, eu como treinador não posso cometer esse erro, porque há muita mais coisa a envolver um jogo de futebol do que simplesmente a tabela classificativa. Esta segunda fase, ou esta fase que aí vem, é uma fase em que o Oliveira do Hospital naturalmente vai ter que fazer mais. O Pedro tem-se queixado, enfim, que o plantel é curto, tem-se queixado, enfim, feito sentir um pouco isso, em que tem que às vezes fazer alguns acertos na própria equipe. Como é que vamos agora para a próxima fase? Trabalhar, só nos resta trabalhar os que temos, continuar à procura de, já temos mais jogadores que vêm reforçar o plantel, temos que, pronto, agora que trabalhar, colocá-los dentro dos nossos princípios, dentro da nossa ideia, e não vai ser fácil, eu estou a dizer isto desde o início, não vai ser fácil, na minha opinião vai ser até a última jornada, vai ser até o último minuto que se vai decidir, há muita qualidade do lado de lá e depois temos que perceber aqui a dimensão emocional, temos um Pedro Pinheiro e um 1º de dezembro que tem uma lufada de ar fresco, neste momento vai iniciar praticamente com os nossos pontos, certo? 2 equipas que estavam mais abaixo e por isso é que vemos equipas que iniciam em último a manter-se na Liga 3 e por isso é que vemos equipas com objetivos de subida a descer, porque é tudo uma gestão de expectativas. A análise que eu faço é que temos, ao nível da organização, temos melhorado, somos neste momento a par da Académica, exceto o jogo do Amor a partir dos 80 minutos, que aí a responsabilidade foi toda minha, somos a melhor defesa da Liga 3 a par da Académica, ou seja, agora podemos olhar de várias formas para as coisas.